tranquilo. A última palavra vem do céu. O homem pode até dizer palavras que ferem a alma, afirmar que não tem mais jeito, que chegou ao fim. O homem pode bater o martelo, dizer que a causa está perdida e decretar que não há mais solução pra mim. Mas são apenas palavras jogadas ao vento, que podem ser repensadas e até retiradas com o passar do tempo. Mas são apenas palavras que podem ser ditas, mas a última palavra, ela vem do céu, do autor da minha vida. A última palavra vem do céu, creia. A última palavra vem do céu. A medicina pode até desenganar, mas a última palavra vem do céu. A última palavra vem do céu. A última palavra vem do céu. Eu confio, minha fé está firmada num Deus que é fiel. Com Ele não existe uma causa perdida, porque até perdendo eu posso ganhar. E quando eu oro e Ele fica em silêncio,